Capítulo 22. O Senhor me disse: Vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe: Ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor: Sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades. Não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas se vocês não derem ouvidos a esta advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: Eu amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto, e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores, que trarão consigo suas ferramentas. Arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade e dirão umas às outras: Por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: Porque eles quebraram sua aliança com o Senhor seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará nem verá a sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá a sua terra natal. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: Construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: O povo não lamentará por ele, nem clamará. Que tristeza, meu irmão! Que tristeza, minha irmã! Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão: Que tristeza, nosso Senhor morreu! Que tristeza, sua majestade se foi! Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano. Grite por eles em Bazã. Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu adverti quando você era próspero. Mas você respondeu: Recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude. Nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu abandonarei Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu arrancaria. Eu entregarei aqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você e sua mãe desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Por que esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado jogado fora? Por que ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira? Ó terra, terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá.